joelho, irmão. Para de pedir milagre pro seu Deus, aproveita e pede perdão. Pede pra saciar seu monte de distúrbio. Diz que pra sarar a terra dele vai precisar dois dilúvio inteiro. 200 noites de chuva pra limpar as impurezas. 300 dias de morte pra matar a tristeza. Porque os irmãos tão se matando por dólar, por fome, por bola, por mulher, por pedra, por cola. Vejo um tanto de vida que vem e que vão. Pensava que fosse as mortes, até que vejo que as vidas não são em vão. Um sobe e desce de alma sem corpo, com tanto corpo sem alma, que só vagando sem direção. Às vezes é difícil ver luz que faça acreditar. Se cada um de nós tem sua cruz pra carregar. Porque nem todos levam chicotada. Porque o salário dos irmãos sim é um recibo de nada. Eu negro de pele clara, branco de pele escura. Vejo os dois lados e não vejo nenhum da fechadura. Só vejo um lado da fixa ditadura. Vejo por todos lados o que eles chamam de vida dura. Já me disseram que eu sou branco demais pra ser preto. Já me disseram que eu sou preto demais pra ser branco. A cor não importa, porque quando você vem do gueto, detectou sempre a fita na porta giratória do banco. Depois reclama se você ouve facção. Julga que são nocivos pros moleque que tão no mundão sem sorte. Não é preciso amor pra gerar uma vida, mas a falta desse amor muitas vezes nos leva à morte. E as histórias são sempre as mesmas por aqui. Quem morreu ontem ou quem já foi jurado pra cair. Quem só se esconde ou quem já achou um lado pra trair. Tá à espera do apocalipse, abre o jornal, tá aí. Para de ver as imagens, lê as notícias. Depois me diz quem tá errado, ladrão ou polícia. Depois me diz quem é culpado, quem mata ou quem morre. Depois me diz quem é safado, que ataca ou que corre. São lados de moedas, você escolhe um bem, mal, fraco, forte, puto. Com muito pouco, nada, tudo, ser, não ser, morrer, viver, só fazer peso na terra. Deus te deu arma, não te pediu pra ir pra guerra. Deus te deu alma, você decide o quanto erra. Não importa qual Deus você escolher, mas precisa acreditar em algo mesmo que seja só em você. O mundo tenta desviar dizendo estamos sóis. Diz que a luz só existe nos seus faróis. Eu acredito em Deus mesmo sem escutar sua voz. Porque mesmo com tudo isso ele ainda dá outra chance pra nós. Sinceramente também acredito em vocês. Acredito em mim, liberdade talvez. Mesmo com toda a desgraça do mundo pra alertar meus irmãos vagabundo, eu nasceria outra vez. E hoje eu nasço e faço com meu rap o que uma carta faz. Mas deixo uma observação atrás, que se a sua esperança morreu, irmão, fudeu, ela era a última a morrer. Você já não existe mais.